tô te esperando ligar. Tantas lembranças de você, noites passadas não param de me atormentar. A gente junto é tão sem lei, baby, tenho asas, eu posso te fazer voar. Passar estrelas entre os dedos, esse universo sempre nos deixa tão sem ar. Eu amo te fazer flutuar, eu sei que cê lembra. Nossa cama toda revirada, eu conto, mas ninguém acredita nessa lenda, não. O que a gente faz daria um Oscar, com certeza muito linda será. Ei, cola comigo sempre que logo arrumo um problema. Essa gata é um problema. Perdemos a nossa frequência. Yeah.